Alô, Salvador, bom dia, com o 9817. Pronto, copy, voo 9817. Autorizado Guarulhos, nível 360, via rota Bridge, UP Zulu 16, Belo Horizonte, direto Trive, decolagem da pista 10, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El Leda, após Leda voa direto Bridge, o controle Salvador 120.8, aciona 5401. Oito autorizado Guarulhos, nível 360, Apesulo 10, Bridge, Apesulo 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trivi. Decola da 10, curva direita, da El, Leda, pós Leda, direto Bridge. 120.8, controle, e o transponder 5401. Cotejamento correto, quando pronto para o pushback e acionamento, chama na frequência da torre, 1895, voo 8 no 7. Quando pronto, 895, pode ir.